Então, gente, esses são os recados rapidinho, como sempre, menos de 2 minutos. É, a nossa periodicidade a gente não conseguiu manter porque tá dando muita merda. Basicamente é isso. Desculpa. A gente vai continuar postando, só que a gente não vai conseguir manter a periodicidade por enquanto. Mas a gente deve voltar com a periodicidade, aí a gente avisa vocês. Ah, apesar de não ter periodicidade, ele vai sair em média a cada 10 dias ainda. A gente vai tentar. Só que, tipo, é, mas não necessariamente no dia 10 ou dia 20 fixo, assim. Uhum. Mas vai sair. É, vai sair ali entre o dia 1 e 30 de cada mês, né? No mínimo um sai. No mínimo. Um por mês. Esse programa aqui vai ser mais levinho, mas porque o programa seguinte deu muito trabalho pra fazer, então aguardem, já até tirem um tempo de vocês, porque o programa seguinte vai ser pesado. Masterpiece. Podcast Master Race. Mandem e-mails pra tanakasentai@gmail.com. A gente só tem um e-mail, por enquanto, então a gente não vai ler ele, a gente vai deixar acumular. E a gente falou desse tema desse podcast na 8ª semana da temporada atual, que é de primavera de 2016? Isso. Então, algumas coisas que a gente falou no podcast mudaram. O Banania, que a gente citou, vai ser um short, não vai ter mais 25 minutos. Até porque um anime de 25 minutos de um gato banana seria muito estranho. É, seria um pouquinho estranho mesmo. Aquele anime do cara que lê yaoi, o Fudanshi Koko Seikatsu, também vai ser um short, não vai ser série. Os dois apareceram recentemente no Anichart como short, dizendo que vai ter em média uns 5 minutos por episódio. E o Tales of Zestiria ganhou finalmente um PV com animação e deve estar bonito, eu não vi ainda, mas o que a gente comentou não tinha animação, tinha só um concept art. Enfim, é isso. É. Fiquem com o programa. Vindos de terras distantes, onde os monstros fazem as leis, e os desenhos tailandeses corromperam a mente dos homens. Eles vieram salvar a todos. É, aquelas. Eduardo Eugênio, o Yabu que come pipoca na balada. A segunda vida de Won, o salvador dos animes. João Vitor Alves, o imperador construtor da pia do poder. Desde já, peço perdão pelo vacilo. Pedro, o backing vocal de Libera Me From Hell. So put your glasses on, nothing will be wrong. Igor Mendonça, o capoeirista piloto de Megazord. Tabu Tatu. E juntos, nós somos o Tanaka Sentai. Hoje a gente tá aqui pra um Tanaka Sentai que a gente prometeu que a gente não ia fazer de novo, ou pelo menos a gente não ia fazer com tanta frequência, né? Que era esses programas de temporada. Só que a real é que a gente precisava falar mal de Berserk, da nova adaptação de Berserk. Falar de Mob Psycho também. É, e a gente queria falar de Mob Psycho. Falar bem no melhor anime da temporada, né, cara? Tabu Tatu. Ou o anime do peido. Mas a real é que essa temporada, uma temporada de verão, ela tá realmente bastante acima da média também. Então acabou sendo meio inevitável. Ressalva, não vamos prometer nada, tá? A gente tá na 8ª semana, 9ª semana, né? Dessa temporada atual de primavera. E assim, eu acho que ela tá boa, mas acho que não tá tudo que a gente prometeu, mas tá pelo menos boa, né? Tá acima da média. É, em quantidade ela foi bem, né? Ela foi bem certeira, assim, porque tem tá muita sempre, coisa. Tá sempre, né? Pode terminar alguns, mas na indústria de animes nós acreditamos, ou não. É, eu acho que uns 2 ou 3 ali vão terminar muito bem. Mas enfim, o fato é que, como a gente tá fazendo mais podcast, até a gente não tá falhando tanto, a gente decidiu que a gente ia fazer anime da temporada, de novo. Porque ninguém esperava que iria ter um outro, né, cara? Não, era o nosso objetivo. Mas enfim. Não, imagina. É curioso, né, porque temporada passada a gente falou aí que tinha muitos filmes, muitos OVAs e muitos shorts que se destacavam. Mas nessa temporada também tem bastante filme que se destaca, né? E os anime shorts, cara? Só tem do vacilo. É, short só tem um. Mas filme a gente tem o Kono Katachi, né, que vai ser pela Kyoane. O Kizumonogatari 2. Segundo o Kizumonogatari, que a gente nem viu o primeiro ainda, mas a gente acredita que deve ser bom. Tem o anime do Makoto Shinkai. O que Kimi no Nawa. Tá bonito pra caralho. Porra, eu vi aquele trailer, aquele meteoro caindo. Mano, que bagulho lindo. Aquilo tá lindão mesmo. Eu admito que não gostei tanto do character design. Gostava mais do design do Kotonoha no Niwa. Mas sei lá. É é Makoto Shinkai, então tá valendo. É, Makoto Shinkai é mais um diretor grande fazendo alguma coisa esse ano, né? Tem filme de Digimon, One Piece. Tem o terceiro Digimon Tri, né? Que foda-se, sinceramente. Não, Digimon Tri não, não é legal. Vamos falar de filme bom, cara. Vamos falar de filme de Pokémon, né? Que tipo, Digimon é muito ruim. É, vai ter filme de Pokémon, né? É, considerando que a temporada atual de Pokémon tá legal. Segundo Bonkowski. Tem o OVA de Konosuba, né? O OVA tem de Mahoutsukai no Yomi. Isso. E o OVA de Konosuba vai ser aquele do... cobrindo o nono volume, né? Que vai ser a continuação da história. Esse eu acho que vai ser obrigatório, né? Pra tu ver a segunda temporada. Pra tu entender a segunda temporada. É, tipo... não sei se vocês viram, mas tem um anime chamado Seto Kaioku Yakuindomo, que é tipo o Shimoneta. E os ovos, é tipo, tem que ver pra ver a segunda temporada, cara. Sim, sim. Ah, sim. O Hajime no Ippo também é assim. Esse é muito legal, cara. Você citou esse Mahoutsukai no Yome, você já leu mangá? Já... mangá, sim, mangá é muito bom. Muito bom? Muito bonito, bom. A arte é muito bonita, a história é boa, tipo, tem uma boa construção de mundo e eu espero que a Witch Studio consiga fazer justiça ao mangá. Considerando que a Witch faz uns bons clipes, né? Tipo, é um OVA, deve ter uns 20, 30 minutos, então acho que eles vão fazer um ótimo trabalho, sim. Cabaneri não tá tão inconstante essa temporada, né? Não, Cabaneri tá mantendo um nível bem alto, apesar de que, obviamente, não é o primeiro e segundo episódio, mas tá mantendo o nível bem alto. E a única coisa que me incomodou no TV desse Mahoutsukai no Yomi foi o character design, os olhos da personagem. Os olhos são grandes assim mesmo no mangá. É, foi adaptado realmente. Mas ele é bem mal posicionado, é bem mal colocado também no mangá. É, sei lá, achei meio estranho. É, e pra quem foi fã de Shulker Game dessa temporada, vai ter dois OVAs que são um arco de duas partes, né? Contando, mais uma história que não foi contada no anime. O que vocês acham aí? O que vocês recomendariam pra galera assistir de filme OVA? Tem os... Koe no Katachi. É, os três principais são Koe no Katachi, o Kizunomagatari, né? Mas se você assistiu o primeiro, claro. Kimi no Nawa. E espero que o Mahoutsukai é muito bom. É, o Mahoutsukai como OVA, né? Filme, principalmente esse do Shinkai, que chama Kimi no Nawa, o Kizunomagatari, Koe no Katachi. Repetiu o que vocês falaram, mas tudo bem. Vai ter filme pra galera mainstream essa temporada, né? Mas e esse filme? É filme OVA? Não sei, perdão. De Final Fantasy. O que vocês estão achando? Ah, tem isso, né? Nossa, eu passei completamente despercebido por esse. Ele vai ser tipo o filme 7, né? Obrigado, João. Aliás, a gente tá com o João aqui, né? A lenda do... A lenda da Sentai. Olha quando eu sou apresentado, meu Deus. Não, tu já foi apresentado pela nossa vinheta no começo. Só que tu é tão especial que a gente pensou em te apresentar de novo. Deixa eu homenagear um amigo meu. Vai. Olá. Foi. Pronto. Caralho, eu achei que ia ser uma piada que todo mundo fosse entender. Não só o teu amigo. É uma piada super interna que ele me pediu pra fazer quando eu gravar. Então, por favor, mantenha isso. Por mais interessante que fique. Tudo bem. Não, é porque eu preciso reforçar a lenda do João. Então, precisa. A gente precisa te reapresentar. Então. Pra quem acompanha a leitura de e-mails, já sabe o João, né? O próximo personagem a ser introduzido pelo Neil Gaiman no Deuses Americanos 2. Que o próximo personagem do Araki, que é o Jujão, né? É o Jojão. Protagonista da famigerada Forte 9. Tem Brasil Impeachment e Zumbreca Bleve. Enfim, vou voltar. Já que o João perguntou aí do Final Fantasy, eu acho que ele vai ser tipo o 7, né? Aquele CG do 7. O CG do 7 era bonitão pra época. Sim, sim. Mas não teve um anime de Final Fantasy 7 aí que lançaram 5 episódios, alguma coisa assim? Não, do 15, desculpa. Do 15, isso. E era feio pra caralho? É, eu não vi. Não, não era feio pra caralho, não. Era bem feio, era assim, bem ruim. Eu vi um episódio bem ruim, sim. Eu não vi esse aí, mas eu acho que era prequel também. Eu acho que os dois são prequel, tanto esse filme quanto esse anime. Se eu não tô enganado, é. Mas o filme eu tô mais interessado, principalmente por causa do Final Fantasy VII, né? Que na época, considerando que era um negócio bem de nicho, foi interessante de ter existido. Nos shorts a gente só tem 4 dessa temporada, só 4 animes curtos. E a gente só separou um, não sei se a palavra interessante se encaixa, mas é um anime sobre peido. Que se tu procurar a capa parece um pênis, mas é um peido, que chama Onara Goro. É sobre o peido mais maravilhoso do mundo, aparentemente. É um anime sobre peidos. É o tipo de coisa que eu com certeza assisto, assim. Ó, duas coisas. que eu tenho a dizer. Primeiro, isso nunca vai ser um peido, vai continuar sendo uma rola. E segundo, acho um crime vocês não falarem do short de Show Baroque. Que é isso? Originalmente é um app musical, se eu não me engano. Sim, sim. Musical, que baseou um anime, acho que ano passado ou retrasado. Que tinha uma galerinha com hype grande nele, mas duvido que a maioria assistiu. Vai ter uma segunda temporada e uma temporada short, que é essa temporada que vai ter agora, que é o Show Baroque. Ah, sim. Cara, tem um anime sobre um peido maravilhoso. Matados os filmes de OVAs e animes curtos, vamos finalmente pro que interessa, que são as séries de TV de 20 minutos aí, né? Primeiro a gente vai falar desses que vão sair, que eles vão existir, só que a gente não tá nem aí, mas pra alguém deve ser importante saber que eles vão sair. Tipo, vai ter segunda temporada de Arslan Senki, que não sei se alguém aqui se importa, acho que não. Só pra curiosidade, acho que vai ter uma temporada mais curta, tipo uns 8 episódios. Sim, é por aí, é entre 8 e 5 episódios. Aqui tá marcado 8 mesmo. Isso. Então, talvez pelo menos eles não façam um CG tão feio, né? Havia lido que ele tinha começado a seguir por conta própria, digamos assim. Ele tava mesmo ou só enganação? Ah, não sei. Ele tava sendo baseado em alguma coisa, já? É, baseado nas light novels, cara. Famosos anos. Não, ele é baseado no mangá da... É, o design é baseado no mangá da Arakawa, só que como ela... Sim, mas como ela já tinha, passou, tinha passado, cara. Como já passou, pô, até porque o mangá da Arakawa é baseado nas light novels, né? Uhum, aí já sim, passou sim. Da história do mangá e tá cobrindo a história da light novel agora, eu acho. Assim. Ah, tá. A gente tem o Tales of Zestiria DX, que é comemoração de 20 anos de alguma coisa da franquia Tales, que eu não sei o que é. E o PV só tem uma concept art. Eu não tenho fé de que isso vai ser bom, sinceramente. E o diretor é o mesmo de todas as outras séries Tales. Se você gostou daquela, você vai gostar dessa. Então, só vendo. É, falam que é bem ruim, né? É, eu imagino. Tá sendo feito pelo Ufotable, tá? Mas pode ser um God Eater all over again, mas enfim. É, a gente também tem o... Qual ideia Code? Esse eu vou ver, pelo menos. Eu nem sei porque tá nessa categoria, porque devia estar na categoria do que a gente quer conferir, mas tudo bem. Tem esse Qual ideia Code que parece muito ruim porque lembra muito Rail Wars. Essa é a realidade. Uma curiosidade é que a Light Novel é tipo um projeto multimídia que tem uma Light Novel. Isso aí, esse Qual ideia Code. Que nem Rail Wars, inclusive. Só que esse estúdio pra isso é pelo que Qual ideia Code mesmo? Se eu não me engano, o estúdio é. É pela A1s? Pela A1. É. Decente. É, faz uma animação decente até. É, o visual não tá feio. É só que a temática e o character design parece tão genérico, cara. E as light novels são escritas pelo... Eu lembro de dois dos três autores que escrevem. Eu não lembro do terceiro. Só que um deles é o autor de Oregairu e o outro é o autor de Hentai Prince and the Stone Cat. Desconheço completamente. Só eu que vou ver isso aqui. Eu e o Eugênio. Não, cara, provavelmente eu também vou assistir, porque eu também assisto tudo, mas ninguém liga, então. A gente também vai ter um Tabu Tatu. Que... Cara, é um anime sobre tatuagens que dão poderes pro maluco, o protagonista se chama Jesus. Cara, eu olhei a capa, quando a gente tava montando a pauta, eu olhei a capa, até que parece interessante, aí eu cheguei e falei pro pessoal aqui que tava montando a pauta comigo. O que que vocês acham desse Tabu Tatu? A gente correndo, velho. Que o nome desse negócio é muito ruim, cara. Ele vai ser ótimo só por causa desse nome. Aí, o mangá, a gente viu umas páginas aqui, é muito feio, cara. É inacreditavelmente feio. E não é só o nome do mangá que é zoado. Tipo, o protagonista se chama Justice alguma coisa. É isso. E a gente colocou essa merda aqui. Eu não vou ver essa merda. Eu não vou ver, foda-se. Vai ter um tal de B-Project que... Pra quem curte B-Shonen, com certeza deve ser legal. E vai ter Danganronpa 3. Não dois teve o 2 em anime. 3, curiosidade, esse Danganronpa 3 não é necessariamente uma sequência do primeiro anime, ele é feito pra quem finalizou o primeiro e o segundo anime. O primeiro e o segundo jogo, no caso. Vai ter um Danganronpa que é adaptado ao videogame, vai ter um Danganronpa que é anime original. Não, que isso? O Danganronpa V3 não é relacionado com os últimos dois, que é o jogo, e o 3 é tipo a conclusão dos dois jogos. Entendi. Bom, isso me parece muito ruim, então eu não vou ver. É, mas pra quem quiser ver Danganronpa, vai ter dois Danganronpa, inclusive. Eu vi o primeiro, eu considero um dos piores animes que eu já vi na minha vida. Então, né, eu com certeza vou ver. Não, mentira. E vai ter mais Fate Kaleid, né? Mais Fate, terceira temporada, eu acho. E aí eu acho que também ninguém aqui se importa. Mas vai ter, se vocês quiserem ver. Esse 3G adapta a parte mais sombria do mangá, se não me engano. Eu não li o mangá, só que eu soube o que é. Dark and Edge. passados esses animes que vão sair, definitivamente eles vão sair, e definitivamente a gente não se importa, vamos pros animes que a gente quer conferir. Esses são aqueles que a gente nem sabe se vai ser bom, mas a gente tem alguma curiosidade, né? Alguns a gente sabe que não vão ser bom, mas a gente ainda tem curiosidade. Tipo Berserk, né? Que Berserk vai ter um novo anime. Espero que todo mundo aqui seja fã de Berserk, senão será quicado. Esse anime eu boto fé pelo diretor, cara. Tipo, imagina que lindo Berserk sendo rápido igual a Tekkyo, cara. O novo anime de Berserk, ele vai ser feito pelo diretor, pela staff, eu acho, né? E pelo estúdio de Tekkyo, que é um anime de 2 minutos sobre tênis, que não tem tênis, e é só piada. É comédia não, sim. Conhecendo o gosto do Miura por Moe, tenho certeza que foi ele mesmo que recomendou o estúdio. É tipo, esse Miura e esse Inuasano aí virando Moe Tag, tipo, o que aconteceu com os mangás? Esse Berserk tá muito feio, assim. Tu olha pra capa, ele até parece bonito, mas parece que o personagem não vai se mexer, porque é um action figure aquele negócio, aquele personagem. A Farnese e o Serpico, eles parecem os Power Rangers, cara. O Serpico é o Power Ranger verde, a Farnese é o Power Ranger rosa. É, assim, então, se você vê os character designs, dá até pra você aceitar, assim, ah, ok, né, bora ver. Mas se você vê o PV disso, meu amigo do céu. Tá feio. É triste, é triste. Eu digo que esse anime não vai ser um total desperdício, porque vai ter uma música nova do Suzumu Hirasawa. Então, tudo bem. Não foi pra isso que saiu os últimos 3 filmes? Foi, saiu o quê? Saiu Sign? Foi, né? É. E o Arya, né? Isso. Mas quem tá compondo a trilha sonora, que é o mesmo compositor de Evangelion, ele é bom, é um bom compositor. Pelo menos das músicas que eu ouvi dos filmes de Berserk, ele fez um bom trabalho, óbvio. Não é a mesma coisa que Suzumu Hirasawa, mas ele é um bom compositor também. É, mas a gente não tem. Eu acho que ninguém aqui tem muita fé nesse anime de Berserk, né? Não, a gente vai ver só fé pelo. Eu só vou assistir. Eu vou ver por osmose mesmo. É, eu vou ver. Porque é Berserk, né? É foda, né, cara? Eu queria muito que eles fizessem uma parte boa de Berserk. Só que, assim, o arco que vem logo após o Eclipse, ele não é bom. Aquele arco dos elfos e tals. E a adaptação... Crianças Perdidas? Isso. E a adaptação parece que vai ficar bem ruim, assim, pelos PVs, pelo menos. Tem um anime aqui que é sobre um gato numa banana. Ele vai ter 20 minutos. É um mascote japonês. É muito relevante a gente dar sinopse disso. Tony Chart, aqui, ó. An adaptation of Banania, the banana cat mascot of the stationery company Kelia. Ou seja, esse anime é a adaptação de um mascote de uma companhia, que é basicamente um gato dentro de uma banana. Adaptação de um mascote. É uma adaptação de um mascote. Não é nenhuma adaptação de história. Ver esse anime só pra ver como funciona um anime de 20 minutos sobre isso. Tipo, sobre um gato dentro de uma banana. Isso é praticamente uma revolução. Mas animes. Temporada passada a gente falou do cara que dorme e tem um anime de 20 minutos e foi bom. Então agora a gente tem um cara que é um gato com uma banana. É um cara que dorme com uma banana gato. A gente vai ter um negócio estilo Barakamon e a gente não tá falando de Hadakun ainda. O Amamatu e Manazuman. Isso, que tem uma menina que eu já peguei ódio, porque eu olho a capa e eu sinto que ela tá falando me ache fofa e eu acho isso muito irritante. Eu já falei, tu é um demônio e eu digo que esse anime vai ser fofinho demais. É por isso que eu vou gostar dele, ou não. Eu achei a menina lá do Barakamon muito fofa. Só que ela não é desesperadamente fofa, sabe? Ela é fofa normalmente, sabe? É muito mais natural. Vai ser a história de um pai, a filha e o diretor é o mesmo de Jukan Friends. Jukan Friends é bom, tipo, não é ofensivo? É, eu vou ver porque se for numa vibe meio Barakamon, mesmo que não seja tão bom quanto, tá valendo já. O PV tá bem bonito e tal, tipo, apesar do estúdio de eu não confiar muito, que é o TMS Entertainment. Aliás, a gente já comentou muito desse estúdio aqui, porque ele tá fazendo uns 50 animes aqui. Mas o PV tá bonito. E o mangá também, eu já vi bastante gente elogiando ele como um bom slice of life e tal. Então, eu com certeza dou uma conferida. Eu acho que ele vai ser, no mínimo, divertido. E eu até que gostei da sinopse. Achei, sei lá, legal. Em comparação com a adaptação de um mascote dentro de uma banana. Apesar de ser legal também. Não. O mascote dentro de uma banana é muito mais legal. Cara, não sei nem como tu tá comparando. Cara, eu digo que o Hideaki Anno estava certo. A indústria está destruída graças a essa banana. Ou esse gato. A gente não sabe o que ele é, na verdade. Enfim. Mas, não, sobre o anime. Vai salvar o caralho. Sobre esse anime, eu assisti o PV dele sem saber nem nada. E esse PV me encantou. Tipo, tô botando fé por causa do PV. Isso é um erro. Eu sei, mas eu vou botar fé. Mas a única coisa ruim é do diretor de Scan Friends, né? Então, cada episódio a gente vai esquecer depois de uma semana. Nossa. Eu vi essa vindo tão longe. Um minuto de silêncio pela piada ruim do jogo. Figura com a sua de ter visto essa chegando e não ter feito nada pra impedir ela. É. A gente tem um anime nessa temporada que vai ser sobre líderes de torcida. Homens, masculinos. Cheer Danshi ou Cheer Boys. Cara, é curioso porque eu achei muito legal esse anime. É, tipo, o preview é muito bonito, tá bem animado, é pela Brains Base. Feito pelo Brains Base, um estúdio que eu não confio muito. O que eu acho curioso é que ele tem uma animação que depende muito de movimentação corporal complexa, e pelo PV, pelo menos, ele consegue executar essa animação muito bem. É bastante fluida. Eu acho curioso, já que ele seja de uma proposta tão estranha, né, que são líderes de torcida homens, e que ele tem uma animação tão boa. Eu já gostei, assim, a proposta inusitada, a animação me vendeu. O diretor é o mesmo da primeira temporada de Oregairu e Dance with Devils. Então é estranho, ela tem experiência em anime de dança, tá ligado? É, eu acho que é mais destacável a roteirista também, que ela é bem boa, que é a Yoshida Reiko, que ela fez parte da tríade de Shirobako. Shirobako teve três roteiristas muito boas fazendo, e uma delas foi a Yoshida Reiko. E ela também fez a área de animation, tipo, os roteiros pra todos os animes de área. Fez de Bakuman, ela também fez de Tamako Love Story, Nonombiori. Eu acho que ela tem bastante experiência com animes no geral, então acho que pode ser algo bem legal aí. Mas eu não sei se esse Cheer Boys, ele vai ser um anime original ou não, porque aqui no Uncharted não tá falando de onde ele vem, né? É original, cara, eu acho que é original, sim. Pelo aplicativo que eu tava vendo, ele vem de uma novel. O que eu acho que pesa contra ele é que pode acabar caindo naquele negócio de, ah, vamos fazer o anime bichonen só pra vender. É. Que nem foi o Prince of Stride lá, né? E tinha um estúdio bom, uma staff boa. É. Acabou saindo um bichonen só pra vender. A gente tem um anime que é baseado em Barakamon, né? Que é Os Dias de Escola do protagonista dele. É, o nome do anime é Handakun. E eu acho que não vai ter muito da vibe do Barakamon. Vai ser completamente diferente esse pá, né? Pode ser um próximo mesmo. É, Barakamon não é Barakamon sem a Naru, né? Então... Ah, mas se tu pensar, o cara criou a Naru. Então o cara manja de alguma coisa, tá ligado? Ah, eu não tenho confiança muito nesse anime, não, honestamente. Sério? Que mostra a filha perdida dele. Eu não sei, eu... Tipo, gostei de Barakamon, eu não acho ele tão bom como as pessoas falam, mas eu gostei. Mas eu gostei mais pela Naru mesmo. Não gostei tanto, assim, do protagonista. É, eu vou concordar. Mas eu quero assistir porque é um nome familiar e sei lá, sabe o quê. Uma coisa que eu acho estranho é que não tem staff até agora. Nem estudo, eu acho. Ih, não vai sair. Cara, eu tava com expectativa completamente diferente até o momento de eu descobrir que é um spin-off de Barakamon, então eu acho que eu não deveria ter descoberto isso. Acho que vai... Por quê? Tu muda muito minha visão, cara. Não, caraca. Tipo, eu acho que eu vou achar bem pior do que eu poderia achar. Eu não sei, eu vou comparar com ele e isso é um erro. Ah, tá, tu vai comparar com o Barakamon. Seus merdas, vocês fizeram isso. Eu não sei, eu vou ver porque é relacionado a Barakamon. A gente tem o Nejimaki Seirei Senki, que é um anime de guerra feito pela Madhouse. Baseado em light novel militar escolar. E é chato pra caralho o PV. Sério, é chato, só que é bonito. E o character design parece de Raya Food. Eu quero ver porque é Madhouse. Por mais que a Madhouse esteja muito longe de ser o estúdio que as pessoas pregam, eu tenho um certo carinho pela Madhouse. Acho que eu sempre vou ter. Principalmente por causa dos trabalhos com Kon e com Yuasa. Eu vou ver. Eu não vou assistir isso nem fudendo. Mas eu quero ver porque é Madhouse. É só isso mesmo. Vai que saiu o novo Parasite, né? Melhor anime do ano. Nossa. Não mesmo. Vamos falar agora de Saikiku Sono Psinan. É um mangá da Jump que está sendo adaptado pela JC Staff. JC Staff que é um bom estúdio, né? É, é um bom estúdio. Na real que, assim, acho que ninguém aqui quis ver, só eu coloquei, porque, novamente, a roteirista é boa, que é a Michiko Yokute, que também fez parte da tríade das roteiristas de Shirobako. Ela também é bem experiente com animes em geral. As únicas coisas que eu tenho pra ressaltar é que o diretor desse anime é da adaptação pra anime de Parappa the Rapper, e eu li o mangá e o humor, não gostei. É bem antigão esse mangá, né? Não é antigão, é que, tipo, já tá um tempo na Jump, tipo, é mais velho que Boku no Hero, Shouken no Soma, Haikyuu, sabe? Uhum. Cara, eu não tenho muito interesse por causa dessa capa do Uncharted que me tirou bastante, tipo... Ela é bem feinha, e eu também acho que o humor não vai me agradar tanto, cara. Tipo, lendo a sinopse, vendo um pouquinho sobre o que o povo fala, até mesmo o Eugênio comentando, e o Bonkowski também, não sei se iria me agradar, cara. Provavelmente eu vou assistir porque é Jump, né? Acho que esse eu vou pular. A gente tem um aqui que vai virar clássico se a gente continuar fazendo fazendo cast de temporada, que a gente só colocou pela capa, que chama... Fukigei na Mononokan. Que é da Pierrot, né? Então a gente já tem um ponto contra ele. Ele não é bem da Pierrot, ele é da Pierrot Plus, que se não me engano é um estúdio secundário deles. O que eles fizeram foi só o anime de Beelzebub, eu não vi e nem quero ver. Mas a gente basicamente colocou aqui porque a capa tá muito bonita. Então, tipo assim, exatamente. Eles só fizeram um anime longo. Será que esse daí também vai ser longo? Ó, o diretor desse anime é o diretor de Corpse Pards aí. Ah, oh, que legal. Mas também, também é diretor do anime de Tegami Bate, que falam que é bem dirigido. Esse é o meu Aikatsu Stars dessa temporada. Você não viu essa merda, não fala. Que eu vou dizer que eu vou ver pela capa, mas eu não vou ver. Mas eu vou ver pela capa. É, e agora a gente vai falar de Fudamichi Koukou Seikatsu, que é um anime sobre um fã de yaoi masculino, um cara que é fã de yaoi e shippa os caras. E ele é, tipo, muito falhou. A expressão no rosto do personagem, mesmo na capa do anime, já é meio engraçada. Isso me vendeu. Eu lembro na descrição dos personagens que eu li, o personagem não gosta de ecchi nos animes porque ele quer poder shippar livremente. Ele não gosta, tipo, romance, tá ligado? O diretor nunca fez, tipo, nada. Esse é o primeiro trabalho dele. Ele nunca trabalhou, que eu vejo, pelo menos aqui no Anishart, ele nunca fez nada relacionado a ninguém antes disso. Ah, pô, então vai ser uma comedinha Slice of Life normal? Acho que vai ser de sketch, né? Tem cara de que vai ser de sketch. Eu quero ver porque é um cara com gel e parece engraçado. Ele é basicamente um Fujoyuchi masculino, sei lá, se ele ser visto. Próximo é outra continuação barra revival ou não, que é o Triggerman Hollow. Acho que todo mundo aqui, ou a maioria das pessoas no meio otaku, foi surpreso com a volta de Triggerman, porque é um mangá que meio esquecido, assim, porque ele entra muito em atos, né, porque a autora, ela tem problemas de saúde e tal, então ela entra em constante atos, mas surpreendentemente o anime voltou depois de tanto tempo, e o estúdio é o Team S Entertainment, outro anime do Team S Entertainment. Ainda tem mais, calma. É, ainda tem mais. Esse Triggerman é basicamente a continuação de onde o anime parou, do anime antigo, que o anime antigo parou. Mas com cast e staff completamente diferentes, os dubladores são diferentes. É o diretor de Kurazenji, pra quem quiser ver. É, o Triggerman e o Berserk são os motivos principais pra essa temporada estar causando tanto hype, né, no público geral. E eu não conheço Triggerman, mas eu imagino que muita gente esteja esperando pra caralho. Quem é que vai ver mesmo? Eu vou ver. Eu não vou ver porque eu não vi as outras temporadas. Sobre o comentário... Quem eu conheço, conhece bem o Triggerman. Bastante pessoas conhecem, mesmo ele entrando bastante ato. Tanto que também isso é um dos motivos por conhecerem bastante ele. Então, talvez vá puxar o povo pra tentar assistir coisas passadas. Vai ter gente que vai tentar entrar nesse, mas eu não. Eu vou pular ele. Porque vai dar uma popularidade maior pra essa temporada? Pra essa temporada, pro povo que gosta já, que já assistiu, vai comentar. Entendi. Popularidade eu já não sei, porque eu não sei se vai sair coisa boa aí. É, então, eu não li essa parte do mangá ainda. Eu não li o mangá. Na real, que eu li um volume depois da parte que o anime acabou, mas eu vi o anime inteiro, o anime passado. Ele tem 51 episódios, é feito pelo mesmo estúdio, que tá fazendo esse atual, né? Então, eu acho que ele é até bom, o comecinho dele é muito interessante. Eu acho que todo o universo, a dinâmica dos Akumas, eu acho que o mistério que tem é tudo muito intrigante. O character design é bem bonito, a estética dele é algo meio steampunk, assim, também é bem legal. Mas o anime, ele enrola muito. O primeiro anime, pelo menos, enrolou muito. Até porque tem bastante filler no anime original. É, então, o primeiro anime, né, ele tem 101 episódios. Ele adaptou mais ou menos até o volume 16 do mangá, se eu não me engano. Caraca! E, tipo, ele tem 101 episódios, ou seja, foi uns 50 episódios de filler aí fácil. Foi sofrível pra assistir. Foi mais sofrível do que assistir Inuyasha, que também é rolado pra cacete. Mas ele até que é legalzinho, assim. E o final, quando ele começa a seguir mais o mangá fielmente, ele ainda começa a ter vários problemas também. Começa a ter aqueles clássicos problemas de Battle Shonen, em que estabelece um nível de poder. Aí, do nada, eles tiram um poder novo, sabe? Colocam um nível 4 de Akuma. E aí fica algo totalmente estranho, desbalanceado. E você não tem noção das coisas que estão acontecendo. No sentido, tipo, de poder mesmo. De escala. Uhum. É, de escala de poder. Aí fica complicado de acompanhar. É, mas Battle Shonen tem falta, né? Mais ou menos. anos. Assim. É, né? Boku no Hero nessa temporada. Apesar dele não estar sendo tão popular como a gente achava que ia ser. Mas não tá só tendo. Ele, né? Tem aquele... Tem outros pra Shonen. Isso. Que tem bastante que é gente assistindo. Pra caralho. É, mas tem gente gostando. Tem. Mas é ruim. Sim, cara. Foi o único anime na minha vida que eu não consegui assistir mais de 5 minutos. E olha... Ah, cara. Olha e eu sou... tô acompanhando isso pro Awards, cara. Não que eu vá participar dele, mas eu tô acompanhando. É, mas outro motivo de eu assistir esse The Gremman é que vai ter, de novo, a roteirista Michiko Ekote atuando nessa temporada, que ela vai escrever essa temporada do The Gremman. Então acho que vai ficar um anime bem enxuto, né? Vai ter uns 24 episódios, a roteirista é boa. Não sei como tá essa parte atual do mangá. Eu nunca vi muitas pessoas comentando. Mas enfim, eu vou ver porque eu vi o primeiro anime e eu gosto do mistério, eu gosto do universo. Os personagens até são legaizinhos. Eu queria abrir um off-topic aqui, não um off-topic zoado como a gente vem fazendo, mas um off-topic sério agora. Vocês não acham interessante que a gente teve o The Gremman como um anime Battle Shonen de vários episódios, né? Vocês não acham interessante a gente poder ver como é que vai ser o mesmo Battle Shonen agora com a indústria mudada do jeito que tá? Porque, tipo, a gente teve Boku no Hero aí, que era pra ser um anime também de muitos episódios, né? Dado a revista em que ele sai e dado o público que ele quer atingir. Só que ele é um anime de 11 episódios. Ele vai ser um anime de split core. E de Gremman, que já foi um anime de muitos episódios, também vai ser um anime de poucos cores. Vocês não acham isso bastante significativo, assim? E vai ser interessante ver como é que o público reage a isso, né? É, eu acho que tem aí... É porque eu acho que no caso de Gremman, acho que ele não vai ter muito problema. Quer dizer, pode ter, né? Mas pensando no plano teórico. Porque não tem muito mais volumes do mangá em comparação em onde o anime parou. Então, se você fizesse um anime de mais cursos, eles só iam colocar mais fillers e isso só pioraria ainda mais a experiência, como foi na primeira temporada. Então, eu acho que nesse aspecto, esse anime pode ser melhor que o anterior. Até mesmo pela staff, que acho que no geral ela é melhor, né? Apesar do diretor de Cross Engine. Eu faço agora. Agora a gente vai falar de Konobujutsubu Niwa Mondai Gaaru, que é um anime produzido pelo estúdio Fio sobre os integrantes de um clube de arte numa escola. Tem o mesmo diretor de Oregai Dozuku e é baseado no mangá do mesmo nome. É, tipo, o mangá é um bom slice of life, tipo, a comédia dele tipo, é muito boa, só que eu não sei como vai traduzir pro anime, que eu... é um troço muito de arte mesmo, porque a arte desse mangá é uma das artes mais lindas que eu já vi no mangá. Pela concept art que tem aqui, parece que vai estar bem ok nesse sentido também. O diretor é bom, né? Eu já vi alguns trechos de Oregaru da segunda temporada, e porra, o anime ele é bem animado, ele tem uma estética interessante mesmo, em comparação com a primeira temporada, então. Nossa, esse é bem superior, né? E ele também dirigiu umas sequências de um anime chamado Minameke, que é tipo mais ou menos nessa vibe mesmo de comédia, slice of life. Outbreak Company também, né? É. Muita gente fala bem. Então vocês estão me dizendo que isso tem alguma coisa pra aproveitar desse anime mesmo? Porque eu achei tão aleatório quando eu tava olhando o chart lá. Cara, eu pensei a mesma coisa. Eu pensei que ia ser o clássico anime de clube de colégio da temporada. Só que depois de saber da staff, eu... Mas trouxe muito feito, tá ligado, mangá? Porque, sinceramente, a história é um clube de arte. O protagonista é o cara que quer desenhar a waifu perfeita. Nossa, como? Inesperado. Okay. E tipo, a heroína tipo, gosta dele e ele não nota ela. É tipo um troço bem genérico, só que bem feito, tipo, a comédia. Não tava na minha lista, eu acho que eu vou adicionar isso, é. Cara, o mangá é muito bonito mesmo, cara. O estúdio Fio também tá assim, se saindo bem ultimamente, né? Ele tem entregado boas animações pros seus animes, então... Eu acho que vai sair algo legal. Eu escolhi mais pela capa, que eu achei a capa bem limpa, assim. Eu tô esperando o clássico clichê do estúdio Fio, que sempre que eles lançam um anime, a animação da abertura nunca tá pronta. E, tipo, sempre sai a abertura completa, tipo, uns 3 episódios depois. Eu fico feliz que é algo promissor, porque eu ia assistir sem expectativa nenhuma. Agora pelo menos eu tenho alguma expectativa. Agora vamos falar do mais promissor, obviamente, que seria o quê? Shokugeki no Soma. Essa segunda temporada aí que vai adaptar o resto do arco das eleições de outono. Eu amo esse arco, eu tô num hype, mas ao mesmo tempo eu tenho medo. E também eu acho que talvez adapte o arco de estagiário, não tenho certeza. Sim, pô. Vai ter o time skip, grande time skip. Eu achei que ele errou em algumas coisinhas na primeira temporada. Você acha que eles vão conseguir arrumar na segunda? Cara, não sei, tipo... Não teve nada que me incomodou muito. Tipo, tem gente que reclama que aumentaram o fanservice, só que, tipo, não diminuíram o tempo das batalhas, entendeu? tá lá, hein? Ó, tipo, o fanservice nem foi por isso. Tipo, foda-se. Tô falando mais que teve algumas partes de timing que me incomodaram um pouquinho, mas passou de boa, porque... Então, a impressão que eu vi o primeiro episódio disso, não gostei. Tipo, eu li os 4 primeiros capítulos do mangá e vi o primeiro episódio do anime. Gostei muito mais do mangá. Porque o anime, ele simplesmente me pareceu um mangá colorido. Foi essa a impressão que eu tive. E se for pra pegar o mangá colorido, é só pegar a versão colorida dele. Tem, que... Chupa que tem uma versão colorida. É assim, a animação não é ruim, porque o DC Staff, eles conseguem manter alguma consistência, né? Mas é algo totalmente assim, sei lá, pra mim é read the manga. Parece um anime assim. E as cenas de impacto? Você acha que vão ficar boas no anime, cara? Não sei como elas vão fazer aquela referência de Jojo, né? Então, cara, eu não faço ideia, mas eu só tô esperando porque eu gosto disso e eu boto fé no pai que a comida sai. Saindo desses aí que a gente só quer conferir pra ver se é bom, a gente vai pros animes que realmente tem potencial aqui, né? Que obviamente também podem ser ruins, mas tem potencial. Até porque a gente falou de Mayo Iga, que tinha potencial. Não me relembre disso, por favor. O que é Mayo Iga mesmo, cara? Eu não lembro e também não quero lembrar, tipo... Também não sei o que que é. A gente podia começar pelo 91 Days, ou 91 Days, ou 91 Dias. Esse anime, ele tem esse character design mais... smooth, né? Mas... como é que a gente pode colocar? Mais realista, mais pé no chão? É, ele me lembra muito o character design de Bacano. Esse anime me lembra os dias bons da Brain Base, que, né, hoje em dia. Mas esse anime, ele é feito pelo Estúdio Shuka, que apesar do nome, e apesar dele ser muito novo, e apesar das temporadas de Durarara que ele tem feito, eles não tem saído lá muito boas em qualidade, eu acredito que ele seria mais ou menos a Brain Base antigamente, porque quem foi que fundou esse estúdio foi basicamente o Takahiro Mori, né? Ele é o Trigger da... Trigger da Bembase. Que o Trigger foi pra Gainax e o que o mapa foi pra Madhouse, o Shuka é pra Brainsbase, basicamente. É. Sim, e tanto que a quinta temporada de Natsume Yujin Show, que vai sair na FAL, vai ser feito por esse estúdio também. O anime não vai ser dirigido pelo Takahiro Mori, vai ser dirigido pelo Hiro Kaburaki, que fez Tonari Kabutsukun, que é da Brainsbase, excelente. Fez uma viagem de Tonari no Kaibutsukun. Ele não fez Tonari no Kaibutsukun. Não, ele fez Tonari no Kaibutsukun também, deixa eu ver. Ele fez a série também, com certeza. Ele fez a série, ele fez as duas temporadas de Kimi no Todoke. Ele fez Kuduku no Reitetsu também. Sim. Eu acho muito chato. Tem Ryoko e o Sagi. O Igor só viu 2 episódios, tá, gente? Então... é que eu não consegui passar dos 2 episódios, mas achei Hozuki no Reitetsu bem chato mesmo. Mas o visual, pelo menos, é bem legal. O character design também é de Tonari no Kaibutsukun. Sim. Eu acho realmente que ele tem bastante potencial, esse 91 dias. Parece que toda temporada tem que ter um anime diferente, né? E não passar disso. 40 anime é sempre um que tem esse character design mais diferentão. Esse é o dessa temporada, aparentemente. Só por isso eu acho que ele já me chamou a atenção. Ele também é meio suspense, né? Então, na sinopse aqui tá falando que o anime é situado lá nos anos de 1920, 5 anos após a lei de proibição de álcool nos Estados Unidos, né? A sinopse, ela destaca uma, sei lá, uma possível competição, um possível contraste entre 2 personagens de máfia, um que quer se vingar e tal, um que quer recuperar a honra da família. A capa também tá muito bonita, o PV tá bem legal. Eu acho que assim, se a produção se ajeitar, como é o anime original, eu acho que vai sair algo bem bonito, pode sair um roteiro bem legal também. O roteiro é bem importante, né? A gente descobriu com Joker Game que tem uma boa produção, só que o roteiro é aquela bagunça. É porque esse roteirista, ele não fez muitas coisas originais, né? A maioria das coisas que ele fez são adaptações. Então, acho que essa... Ah, esse é original? Sim, o 91 Days, ele é original. Então a gente não dá pra ter tanta confiança assim no roteiro, porque essa vai ser uma das primeiras vezes que esse roteirista vai estar fazendo algo original. Mas eu acho que é algo de atenção mesmo pelo fato do setting. É, o setting, o character design, o diretor, o estúdio, eu acho que eu concordo. Tudo chama atenção, né? Confiemos na antiga Brisbane. No total estúdio chuveirinho. Quem entendeu. Próximo aqui da lista é o Amanchu, que tem bastante gente esperando esse Amanchu, né? É, Amanchu é baseado no mangá que é do mesmo autor do mangá diário. E é basicamente a mesma Steph. É, então, a Steph, ela é composta pelo Junichi Sato, que na verdade é que ele tá como Chief Director, que na verdade ele é daqueles caras da tríade de diretores que fez o Sailor Moon antigo, sabe? Que um é o Kinuhiki Kuhara, que fez Revolutionary Girl Utena, fez o Maoru Penguin Drum. Outro é esse Junichi Sato, que fez o Princess Tutu e o Aria Series, né? A adaptação do mangá de Aria. E eu não lembro direito do outro. Pô, mas o diretor já é peso pesadíssimo, né? É, porque então, o cara dirigiu Aria, velho. Aria é um dos maiores. Princess Tutu, que é, dizem ser uma doca antes de uma doca, né? E um daqueles... com o Kuhara, né? É um daqueles clássicos cults, assim, né? E não só isso, tem um outro diretor também, que também parece um diretor muito bom. É um diretor do Odyssey Staff mesmo, que, aliás, o estúdio tá fazendo Odyssey Staff. Pois é, o Odyssey Staff tá fazendo bastante coisa, né? Tá fazendo esse, tá fazendo aquele da Jump. O Tabu Tatu é da Odyssey Staff. É, o Tabu Tatu, melhor nome. Eles mandam bem quando se trata de Slice of Life, porque isso tá relacionado a esse diretor que eu vou falar agora, que é outro diretor que tá trabalhando nesse anime, que é o Kenichi Kasai. Ele foi diretor de Hatsumitsu to Clover, as duas temporadas, que também é da Odyssey Staff, do Nodami Cantabile, do Major e de Bakuman. Ou seja, o cara, ele tem experiência com Slice of Life, né? Muita gente fala bem do anime de Hatsumitsu to Clover. É, Nodami Cantabile também, é um josei bem aclamado por aí. Uhum. Então, assim, a Staff é totalmente de peso, o mangá também é totalmente de peso. É Staff de área adaptando o mangá do mesmo cara do mangá de área, né? Uhum. Então, tem um bom peso aí, eu acho que vai ser um excelente Slice of Life. PV também tá muito bonito mesmo. Eu não vi o PV, devia ter visto. Vale a pena ver. Pessoalmente, um dos animes que mais tô esperando da temporada. Eu tinha visto a capa, tinha achado bonita, eu não sabia que tinha tudo isso, cara. Agora eu tô interessado. Eu acho que não é tão esperado assim, porque muita gente não sabe de Aria. Eu acho que ele é mais aclamado nos Estados Unidos. No Brasil, ele não é tão visto assim como um dos destaques quando se pensa em Slice of Life, né? Só do Junichi Sato ali já chamou bastante atenção. Já tá muito de peso, né? Eu acho que ele até podia estar em potencial. Não, quer dizer, em destaque. Tipo, irrelevante? Irrelevante. Eu acho que ele podia estar irrelevante. Quer trocar? Eu deixo trocar, gente. Não, tudo bem, já foi. Ah, tá, então tá. Então vamos pro próximo, que é Battery. Esse Battery, eu vi o PV, eu já não lembro mais, só que eu sei que tá bonito pra caralho. O Battery, nesse caso, ele é a adaptação de uma light novel. Vai ser um anime de esporte, vai ser um anime de beisebol. É, o diretor do anime vai ser o Mochizuki Tomomi. Ele é um diretor da antiga Manglobe, né, da falecida Manglobe. Tanto que ele dirigiu o Saraya Goyo, ou House of the Five Leaves, que parece um anime bom pra cacete, mas ninguém viu. Esse parece ser um daqueles animes underrated da Manglobe, que ninguém fala, sabe? Tipo, todo mundo fala, sei lá, Samurai Flamenco, Samurai Champloo, Ergo Proxy, mas ninguém fala desse que parece tão bom quanto. Esse diretor, ele também fez Etai Shonen, que é um anime meio underrated aí, pelo que eu ouço falar, que as pessoas falam bem também. É adaptação de Yokohama. Porra, Yokohama é super aclamado. É, mais um mangá do que o anime, pelo que eu sei. Sim. Mas ele também fez Pupa. Pupa, né, eu acho que ele nem tinha muito o que fazer, né? Porque era um anime curto, pra adaptar uma história complexa. Com certeza foi aquela bagunça de produção. Eu quis dar um destaque a mais aqui nesse Battery, que é o compositor, né? Que é o Akira Senju. Ele fez as trilhas sonoras de Full Metal Alchemist Brotherhood e de Mobile Suit Gundam Victory. Eu gosto bastante da trilha sonora do Brotherhood e muita gente fala bem da trilha sonora desse Gundam. A gente falando que é tipo uma das melhores trilhas sonoras desse Gundam, depois do Turn A Gundam, que é composta pela Yoko Kanno. Mas eu só quis dar destaque nessa no compositor mesmo, porque ele é um compositor de peso também. Ele é aclamado na indústria e tal, então é interessante citar ele. O character designer também fez Horomusku, né? Que tem um character design muito bonito. Muito bonito mesmo. E Aljuna Zero, que apesar de ser bem genérico, então. Character design de Aljuna é legal, pô. É, eu acho bem genérico, eu acho bem qualquer coisa. Não, eu ia dizer que eu acho o character design do protagonista ruim, mas se tu for ver nos concepts de character design, ele ainda sorria. É, se você for pensar em como é a personalidade dele, tá até coerente, né? É, exatamente. É, eu acho que o pessoal aqui colocou mais Battery pelo PV mesmo, né? Que o PV tá bem legal. Tá bem bonito. É, um estúdio novo também, né? Zero G. É, esse estúdio, ele participou mais em ajuda mesmo para os outros animes, né? Como estúdio de apoio. Então, mas agora ele tem algum background ou ele, tipo, é um estúdio que surgiu do zero mesmo? De fato, ele foi um estúdio que só fez apoio para outros estúdios, sabe? Ele, sei lá, ele trabalhou para Wake Up Girls, ele trabalhou para Shaika, para Shimoneta, para Prison School, Non-Non Biori, Mob Sweet Gundam, Wing. Nossa, ele fez até para MD Geist, pra vocês terem uma ideia. Caralho! É um estúdio que ele tem história, mas ele tem história com um estúdio de apoio, né? É o primeiro anime deles mesmo. É, pelo que eu tô vendo aqui, é o primeiro anime deles, assim. Eles só fizeram In Between, co-production, essas coisas, né? Agora eu quero ver, principalmente, que o estúdio que nunca fez um anime original e não tem nenhum background de outros estúdios vai fazer, cara. Legal. É, pelo PV tá bem bonito, pela capa também. É, eu gostei também da vibe que vai ter pelo PV, pelo menos, né? Sim. É, vai ser legal. Ah, pode ser interessante, cara. Tô botando fé. Esses três primeiros aí, o Amanchu Battery e o 91 Days, eles estão prometendo bastante. A gente tem um anime que vai ser adaptação de uma webtoon também, né? Que é o tal do Real Life. É, então, no caso, fui eu que coloquei aqui no potencial, mas acho que talvez eu não poderia estar tanto assim no potencial, mas eu coloquei porque, novamente, Michiko Yokote aqui, novamente, roteirista, Tirobaku, Princess Cool, Genshin Ken, Princess Tutu, ou seja, é um bom nível. Mas o estúdio que tá adaptando é, de novo, o TMS Entertainment. Trabalhando pra caralho. E o diretor, isso que é o mais problemático, o diretor, ele é totalmente novato, assim, é o Satoru Kosaka. Ele é totalmente novato, se não me engano, a única coisa que ele fez foi ser diretor assistente em um monte de anime aí, sabe? Tipo, ele fez mais que animation, pelo que eu tô vendo aqui no My Anime List. Os animes em que ele fez que animation nem são tão bem animados assim, então... O diretor não é muito animador, o PV também não é nada animador. Eu gostei da trilha sonora, eu gostei do timing dele, em algumas piadinhas que tem ali, mas a animação, assim, tá muito ruim, tá bem ruim, assim. É meio desanimador, mas eu acho que, do ponto de vista do conteúdo, acho que pode ser legal, porque... Bom, o mangá, ele é bem falado por aí. Eu li o mangá, tipo, eu li uma boa parte no Netudo, e, tipo, o mangá é bom, é um conceito interessante, só que o pessoal fala muito bem do troço, e, tipo, é só legal, sabe? Eu leio o mangá, tipo, eu acho que eu tô no pseudo atual da tradução BR. E, cara, eu gosto bastante dele, eu acho bem interessante. Eu acho que dá pra fazer alguma coisa legal se for bem feito, obviamente. Mas, tipo, eu não tava botando muita fé nele, mesmo com a roteirista. Tipo, vendo também o PV e tudo mais, eu ia assistir só pra checar como é que tá. Mas eu vou torcer, Dá pra tirar alguma coisa legal. Eu gosto que seja uma webtoon. Eu acho promissor que seja uma webtoon. Só comentar que eu achei a sinopse legal, que é tipo, é um cara de 27 anos sem trabalho, que sempre falha nas entrevistas de emprego depois de sair da última empresa. Parece legal, parece engraçado. Parece engraçado. É uma temática parece real bem legal, num sentido ruim, sabe? Olha, quarto anime dos potenciais, eu não tava esperando nada, agora que falou da sinopse eu achei engraçado. Me identifico. Isso trouxe uma versão japonesa do 17 outra vez, do Zac Efron. Caralho, velho. Genial. Onde Zac Efron? Onde o cara foi puxar? Vamos pro próximo. Rewrite, que parece muito Real Life. Pessoas vão confundir, inclusive, o próximo anime com o outro. Próximo que a gente vai falar. Cheio de confusão nessa temporada. Então, Rewrite, tá, o Eugênio leu também, né? O mangá. Eu não li mangá, li a Visual Novel. Visual Novel. Mas tu leu, né? É, eu li, tipo, o anime vai ser pela famigerada 8-bit, que trouxeram mitos como Comet Lucifer, o anime de Grisaia. Aliás, o diretor é o diretor de Grisaia. Porém, os scripts tá supervisionando o Tanaka Romeo e o Ryukishi Sete, que é o cara que fez o Gurashi, também trabalhou em Rewrite. O que, que o Tanaka Romeo fez? Tu não falou? É, o Tanaka Romeo escreveu a visual novel, Rewrite, e pra quem conhece, ele também escreveu a light novel de Inui, que tem um anime. Sim, de Inui é muito bom. De Inui, no caso, o nome em inglês é bem mais legal. E o Manet Has Declined. Ele sempre trata de uns temas mais... Como posso dizer? Tipo, até religiosos, no caso. E Rewrite é muito bem falado, né? Rewrite fala que é o melhor novo daqui, no caso. É possível que acabe sendo ruim por ser uma adaptação, né? Não, mas o Tanaka Romeo tá escrevendo, tipo, uma sexta rota, que tipo, é a rota só do anime. Isso pode salvar, né? Uma rota interessante isso. É, o próprio... Mesmo sendo 8-bit, cara? É, 8-bit, tipo, eu quero botar alguma esperança, só que 8-bit não ajuda, né? Eu vi os PVs e não achei tão ruim assim. Real Life tá pior. Ah, tipo, cara, quando tu vê Comet Lucifer, tu não fica, caralho, essa animação horrível, não. É, não. De fato. Como produção, o estúdio não é ruim, não. Dá pra gente botar bastante, alguma expectativa, não bastante, definitivamente não bastante, mas dá pra gente botar alguma expectativa por causa desse negócio aí do cara tá escrevendo uma rota só pro anime, né? Sim, isso eu não sabia. Olha o bom de ter um Yabu de bosta aqui. Isso eu não sabia, então dá pra ter alguma fé, cara. É, só... Juma Eda é compositor. É, então. Juma Eda faz música pra caralho, filha da puta. Eu nem sabia. Sim, cara. Eu achei interessante isso. Ele fez música pro Little Bird, ele fez música pra tudo. Angel Beats, Charlotte, Clannad, agora os saquinhos. É, e a música de... Eu não sei, eu gosto da trilha sonora de Angel Beats. Eu acho ela bem boa até. É, mas só pra esclarecer, porque eu já vi muita gente confundindo aí com a staff de Rewrite, achando que o Juma Eda ia escrever. Não, ele não ia escrever. Não vai escrever. Graças a Deus que não vai escrever. Charlotte, gente, né? Por favor. Ainda bem que ele não vai escrever e vai ser o próprio cara da nova coisa escrever. Eu com certeza vou dar uma conferida, assim. Parece legal. Minha lista tinha uns 20, agora já tem uns 25 já. Bora pro próximo. O próximo é Days, que eu disse que a gente ia confundir, né? A gente vai confundir com 91 Days. E é um anime de... Futebol. É de os seus dias pacatos passando jogando futebol com seus amigos. É, esse aqui, o de futebol é só dias. O de máfia é 91 Days, não 91 dias. O interessante é que a gente não tem muita coisa de futebol, né? A gente tem algumas, só que... A gente tem Captain Tsubasa. É o próximo... Por favor, traga esse mangá de esporte pro Brasil. Cara, se a gente esperar pra pensar... Possivelmente. A gente não tem porra nenhuma bem animada de futebol. Eu gosto da temática porque, né, a gente tá no Brasil, em primeiro lugar. E em segundo lugar, que não tem um anime de futebol que seja bem passado o esporte pra animação. Sim, o que tinha chance de passar era o Giant Killing, mas... Felizmente a Jim pegou. Então, esse foi o problema, né? Tipo, o Giant Killing realmente me pareceu muito interessante, mas eu vi uns poucos episódios do anime, e, tipo, é muito mal animado. E a gente, eu acho que a gente nem vê tanto, assim, da dinâmica do esporte em si, sabe? Uhum. E a gente vê, por exemplo, em Haikyuu. Tanto que o protagonista lá era o técnico. Então, a gente não tem tanto essa perspectiva da quadra, propriamente dita, né? Da quadra não, né? Do campo. Antes de começar o programa, a gente tava até discutindo aqui que é muito difícil tu adaptar o futebol, né? Porque ele... Primeiro que ele é um jogo que é longo pra caralho, por causa da evolução técnica que ele teve em muito tempo aí de prática. Ele é um pouco complexo, ele é um pouco não, ele é bastante complexo, e as técnicas são um pouco sutis até de tu saber, de tu entender o valor delas, né? E demora pra ter um clímax. Na real que, se tu comparar estruturalmente da vida real com anime de esporte, o futebol é o que mais se aproxima estruturalmente com a narrativa de um anime de esporte. Porque tu, tipo, tu tem aquele passe tic-tac, aí tu tem a técnica do Messi, tudo isso tu vê e, caraca, isso caberia muito bem no anime de esporte. Como ele é muito lento e tu precisa de um certo esmero pra passar o valor das jogadas do futebol, é difícil de tu adaptar. É bem difícil. O diretor, tipo, já tem experiência, tipo, fez Ginga Kickoff, que é outro anime de futebol, além de dirigir vários da One Piece. E a sinopse desse anime é basicamente que tem nosso protagonista, acho que eu esqueci o nome dele, que é um bosta qualquer aí, vive a vida dele feito um bosta. Aí ele conhece um cara chamado Jin Kazama. É, o nome do cara é Jin Kazama. Que, tipo, parecia um delinquente, só que começou a falar e é, pô, esse cara é legal. Aí, ok, chamou ele pro futebol. Bem natural, né? Bem legal isso. Gostei dessa parte, tipo, tinha uma pelada bem pé no chão, né, cara? Bem brasileiro. Aí, tipo, o cara, tipo, ele disse, porra, mano, gostei desse maluco aqui, tipo, quero me esforçar. Aí, tipo, o cara começa a correr. Só que ele, tipo, não sabe nada de futebol, porque ele é um merda. Aí ele fica correndo atrás da bola. Ele não consegue pegar a bola. Ele corre até os pés e começa a sangrar. Olha só, caralho. Deve jogar no asfalto, primeiramente, né? Deve bater com o dedo no asfalto, né? Com o dedo inchado. Aí, tipo, perder tampão do dedão. O protagonista é um cara que ele é ruim, só que ele é esforçado. E esse esforço dele incentiva os colegas de time dele. Eu gostei que ele é bonito, eu achei bonito o anime. E ele é do mapa. Qualquer coisa do mapa eu vou assistir. Você falou do character design. Você queria destacar um pouco o character design, que é do Kazuto Nakazawa. Esse cara, ele é tipo assim, é um super animador. Inclusive, ele é o cara que a gente comentou no cast de live action versus animação. Ele é o cara que vai dirigir o anime da Netflix. Ele que fez aquela passagem do Kill Bill. Ele fez o character design pra Zankyo no Terror. Ele fez um monte de character design de anime que é muito bem animado, né? Tipo, o principal trabalho dele nesse sentido é Samurai Champloo. E ver ele na mapa... é muito legal, né? Tipo, mostra um pouco dessa autoralidade do estúdio em chamar pessoas mais, digamos, autorais mesmo. E não só o character design, né? O PV do Days, ele tá muito bonito, assim. Ele parecia emular muito bem o que o futebol passa, né? Ele parecia ter uma dinâmica muito boa desse esporte que é tão complexo como a gente destacou um pouco aqui, né? Cara, é um dos que eu mais tô esperando, assim. Quero entender o que vai ser esse Days. Tô numa expectativa legal. Eu comecei o dia aqui, quando entrei, sem ter expectativa alguma. Eu até pensei em pular, que tipo, pô, outro anime de esporte é Snipe. Só que aí eu fui dando uma olhada, vi o character design, vi o PV e tá sendo uns que eu mais tô esperando, cara. Tipo, tá bem, bem interessante. Tô botando bastante fé. I'm not gonna make it. Agora sim a gente vai pros que a gente coloca a mão no fogo, mais ou menos, por eles. A gente realmente... Temporada passada com o Sakamoto e com o Kujolo, né? É, mas eu acho que os 10, as nossas apostas são mais sólidas, né? Todo mundo erra, cara. A gente vai falar dos animes que a gente realmente acredita dessa vez. A gente tem bastante expectativas pelos outros, só que sempre pode dar merda, né? Esses também sempre pode dar merda. Só que eu acho que a gente acredita mais nesses do que nos outros. É, esses tem uma garantia maior. São dois que a gente vai falar aqui. O primeiro seria Orange. Sim, a adaptação do mangá que tá vindo pro Brasil já veio, sei lá. Não, já terminou. Já acabou. Exatamente. Adaptação do mangá de Orange, que eu não li, mas eu sei que o pessoal aqui leu e disse que era muito bom. É, então, na verdade eu não li, mas eu queria ler muito. Eu ia comprar o mangá, mas, né, não gostei muito da qualidade e tal. Mas é um shoujo. Eu não sei se... Eu acho que antes ele era um shoujo, depois ele foi pra uma revista seinen, alguma coisa assim. Bom, mas isso não importa. E eu sei... A história é basicamente sobre uma garota que recebe uma carta de si mesmo do futuro, falando em que essa carta diz que é pra ela meio que prestar atenção e se aproximar mais de um certo garoto, né? Que é um garoto que ela gosta mesmo. É sério isso? Eu não sabia que tinha viagem no tempo. Pra mim era sim, um shoujo. Tem viagem no tempo. Sim. Então, caralho! Falta de pesquisa é foda, vocês estão vendo aqui, né? Caramba, Igor, isso até eu sabia, cara. Mas, tipo, ó, não, cuida dele aí, senão ele morre. E conteúdo da carta é um pouco disso que o João falou, né? Que é pra garota se aproximar do garoto que ela gosta, basicamente, porque ele no futuro vai se suicidar. A história é até um pouco pesada nesse sentido. Mas esse é outro anime do TMS Entertainment, tá trabalhando pacas. O diretor, ele é o Hamasaki Hiroshi, ou Hiroshi Hamasaki, não sei qual que é a ordem disso. Ele é um bom diretor, ele é o diretor de Steins Gate, diretor de Technolize. Ele participou de alguns episódios de Paranoia Agent. Ele é um key animator bem, bem experiente, sabe? Participando em coisas como Red Line, Shigurui. Ele foi diretor de Shigurui, inclusive. Então, ele é um cara bem experiente, apesar dele ter feito Terraformers recentemente. Mas, pelas imagens de divulgação, o Orange tá bem bonito. Tá muito bonito, principalmente character design. Character design é do Nobuteru Yuki. Sim, que ele também é outro cara experiente quando se trata de character design e animação e tal. Tanto que ele foi o cara que fez o character design de Sakamichi no Apollon, que é um anime do Studio MAPPA, né? E o que eu acho mais legal é que, assim, Orange, ele é bem curtinho, ele tem 5 volumes, e o anime vai dar certinho pra um espaço de um anime de um cura, né? Então, eu acho que vai ficar bem fechado, ao menos. Eu já garanto um pouco que não vai ficar tão corrido assim, né? Não vai ser um final read the manga. O pacing, então, a gente tá garantido, né? Que nem era com o Sakamoto, só que o Sakamoto falou, pô, por causa da animação, né? Só que... Esse pode até flopar um pouco também. Por quê? Mas porque o estúdio, né? Ele tá fazendo muita coisa na temporada e ele não é tão conhecido por animações fluidas. O diretor, ele não é tão ruim assim, então... É, a gente falou o quê? De uns 5 animes da TMS? É, por aí. É, porque teve alguns que a gente não destacou, né? Que eles devem fazer. Tem um estúdio tá trabalhando bastante nessa temporada. Mas eu acho que quando a gente pensa de roteiro, eu acho que a gente tá garantido, sabe? Eu achei bonito o character design, bastante. bastante, bastante das imagens que apareceram, eu gostei bastante. Confio no diretor até, mesmo com Terraformers, né? A premissa, eu li poucos capítulos do mangá, mas eu achei bem interessante. Então, sim, ele é relevante, eu tô botando fé. O mangá, muita gente fala bem, a gente fala que assim, é um dos melhores shoujos, assim. Eu não sei, eu meio que quero bastante ver, porque... Eu meio que quero bastante ver, caralho, hein? Isso. Mas eu quero ver porque eu gosto dessa temática de viagem no tempo. Eu sou meio fag disso, então, né? Você é meio John Titor. É, então. Mas eu acho que vai ser no mínimo o anime vai ser bom, sabe? Porque ele tá garantido no pacing e tal, como a gente falou. É, eu acho que isso a gente pode ter certeza. Quem não sabe que assistir pode ter certeza que esse pode ir na fé. Eu acho que o Amanchu, nesse sentido, tu tem razão. Acho que o Amanchu também caberia no relevante. Mas enfim, agora foi, né? O último anime agora que a gente vai comentar. O último, a gente sempre deixa o melhor pro final, né? Tá ouvindo isso? Tá ouvindo isso? Hype Train, cara. Próximo anime é a adaptação de um web mangá também, do One. É, o mangá favoritinho do One, que é o mangá dele que é impresso, sai volume. Exatamente. O One, pra quem não conhece, né, o cara do One Punch Man. Não, o desenhista é o cara que criou o argumento, que fez o argumento. O original. É, o cara que fez o webtoon original. O Mob Psycho 100 é outro mangá dele, outro web mangá dele, e é o mangá que ele prefere ao One Punch Man. Pergunta, o Mob Psycho é um mangá publicado, não é? É um mangá publicado, o One Punch Man não é, no caso. Sim. É pelo Murata só. Primeiro estúdio, né, vai ser a Bones. Então a Bones com mais projetos relevantes esse ano. É, só pra confirmar, Bones nessa temporada só vai ter Mob Psycho e o curta de Showbar Rock, né? É, então, isso que era legal de se destacar, né? Porque a Bones, ela tá fazendo 3 animes nessa atual temporada do Primavera, né? E assim, apesar de todos estarem saindo relativamente bem animados, assim, não tá sendo tão esperado como poderia ser, principalmente no caso de Boku no Hero, né? Que é um anime de destaque, sucesso e tal. Eu particularmente esperava mais pensando na animação, visto o destaque do mangá, mas como o Mob Psycho vai ser só um anime relevante, né? Um anime de 20 minutos mesmo da Bones, eu acho que ela vai conseguir balancear bem, né? É, e vai ser o estúdio Bones com... Yoshimichi Kameda. É, vai ser com o Kameda, que é o cara lá que fez a... Pra quem viu Dandy, é o cara que fez aquela... Uma das últimas cenas de Dandy com os dragões de luz lá. É o cara que fez a luta com... Depois de One Punch Man, né? A luta final de One Punch Man foi muito dele também. A luta contra a Lust no Fullmetal Alchemist Brotherhood é dele, basicamente, né? Fez todas as cenas bem animadas de Fullmetal Brotherhood, foi ele que fez. Legal, é um dos animadores mais famosos e competentes atualmente, né? Sim. Então o cara vai estar trabalhando com a Bones em Mob Psycho. O músico de Mob Psycho é o Kenji Kawai, que eu não conhecia. É, além dele ser bonito, eu não conhecia ele, mas quem é ele, afinal de contas? Bom, o cara, ele é basicamente, ele já é bem conhecido lá no Japão, né? Acho que ele é conhecido aqui no Ocidente também, mas eu acho que a gente não fala muito dele. Ele é bem conhecidinho até. Muito dele aqui. Ele fez a trilha sonora de Ghost in the Shell, do filme mesmo. Ele fez a trilha sonora de Barakamon também. Ele fez a trilha sonora de Battlebor, de Higashi no Eden, dos outros filmes de Ghost in the Shell também, não só do primeiro. Fez de Fate Stay Night, do primeiro anime de Fate Stay Night, isso é o anime da Jin, que apesar do anime ser uma bosta, a trilha sonora, ela é muito boa. Ele fez de várias coisas antigas também, Cyborg 009, Devilman. E a trilha sonora que ele apresenta no PV de Mob Psycho é sensacional, né, cara? Tá fantástico. Sensacional. Tá fantástico. A bateria daquela trilha sonora é muita energia naquela bateria. Sim, cara. Passa ele coloca. Incrível, cara. E a música final tem um baixo muito bom também. Pô, tem um instrumental muito foda na trilha sonora, pelo menos do PV, né? E imagino que essa trilha sonora também vai estar no anime, só que vai ter mais. Se seguir nesse nível, pelo menos de trilha sonora, ele vai estar ótimo. É, ela parece estar bem de acordo com o estilo da série, né? Que é um estilo meio, meio apressado, algo meio... Escodélico. Até um pouco nonsense, algo meio adolescente também e tal, né? E a animação também pelo PV... Obviamente a animação de PV é uma enganação, né? Mas parece que a animação que eles usam ali é no anime mesmo, né? São cenas do anime. E tá muito bonita a animação também, né? A gente já falou do animador, que é muito bom. E o diretor é um dos diretores novatos da indústria de maior renome atualmente. Yuzuru Tachikawa, o diretor que fez Death Billiards, que vocês devem conhecer, com certeza, eu acho. Com certeza, eu acho. E diretor de Death Parade, e o cara que fez a assistente diretor do... Isekai no Terror. de Zankyo no Terror. Aliás, é relevante que ele venceu o Tanaka Awards de 2015 como melhor diretor. É, ganhou os prêmios mais importantes da animação japonesa. E olha que a competição não era pouca, né? Com Rie Matsumoto, com o diretor de Hibiki Euphonium. Foi uma briga boa ali. A Sumpton Anime basicamente tem um garoto chamado Mob. Daí o nome Bob Psycho 100, que nasceu com, tipo, um poder incrivelmente foda de Esper e tal, só que ele só quer ver uma vida normal. É algo bem do One, né? Aqui tá falando. É, ele is a 8th grader with psychic abilities. Ou seja, tipo, ele é um cara do 8º ano com habilidades psíquicas. Eu não sei. Tipo, me pareceu algo bem que o One faria mesmo. Ele não quer se destacar, sabe? A premissa eu gostei bastante também. É engraçado que todos os nomes envolvidos são relevantes, né, cara? Não tem nada que tu olhe, ah, não, isso aí não é bom. Não. É, menos o script, né? Mas tem, mas tem o script. Ele, se eu não me engano, é do Hiroshi Seko, que, bom, é, ele não é tão bom assim. Ele fez script de alguns episódios do Zankyo no Terror, pelo menos não foi dos piores episódios. Ele fez, aliás, dos episódios bons até, ele fez o episódio 9 e do episódio 11. Mas ele fez o script de Kotetsujou no Kabaneri, ou simplesmente Shingeki no Tenchi, pra facilitar a nossa vida. Que eu não tô vendo, mas pra vocês que estão vendo, vocês não estão achando lá muito bom, né? Não, é, o Kabaneri é o script de Kabaneri é bem, bem falho mesmo. É porque esse, no caso, esse roteirista, ele não é o principal de Kabaneri, né? O principal é o cara que fez o script de Guilty Crown. Mas ele tá também. Mas ele fez script de Ajin também, ele vai fazer dos três filmes. Ele fez do episódio 5 de Kill la Kill, que eu não me lembro de ser tão destacável assim. E de Owari no Seraph, das duas temporadas. E de muitos episódios de Shingeki no Kyojin. Então, vamos confiar no Isuru Tachikawa. Como é adaptação de mangá... E de um autor relevante atualmente, né? E de um diretor muito relevante e competente, de um animador competente, e de um compositor competente, e de um estúdio competente, com um PV sensacional, não tem como isso ser menos do que muito bom. Eu tava com mais hype pra Boku no Hero na temporada passada. Só que eu garanto mais que esse vai ser bom. O que eu gosto desse anime é que, assim, apesar dele ser adaptação e tal, dá pra ver que isso é algo autoral ali, sabe? Tipo, de todos que estão trabalhando. Ver tanto do Yuzuru Tachikawa, tanto do Yoshimichi Kameda. Eu até diria que o que mais se destaca nesse PV é a música mesmo, né? Sim, sim. É uma música fantástica, assim. É um trabalho muito harmonioso entre esses principais nomes. E o Yuzuru Tachikawa tá se provando cada vez mais ser um dos diretores mais versáteis, né? Um dos diretores mais sólidos mesmo. Um dos motivos dele ter ganho o Tanaka Awards foi justamente ele ter mostrado tanta versatilidade em Death Parade, né? Fazendo episódios totalmente diferentes um do outro. E agora ele vai fazer um anime que é basicamente nada do que Death Parade foi. Nada que ele fez até agora foi. Isso é outra coisa interessante, né? Porque a gente vai ver o Tachikawa trabalhando num negócio que a gente não esperava que ele fosse trabalhar. Sim. Ou pelo menos tão cedo. E ele, de repente, puf, foda-se, vou sair da minha zona de conforto. Vou fazer algo totalmente diferente. Eu tô muito curioso pra ver isso. Muito curioso mesmo. Sim. Você não é o único. Então, pra finalizar, vamos... Tirando Orange e Mob Psycho, eu acho que todo mundo aqui recomenda ambos, né? Recomendem um anime cada que vocês estão esperando por nos nossos ouvintes, começando por você, Eugênio. É... Konojutsu Buu, Niwamondai Garo, porque, sinceramente, tipo, é um slice of life muito bom, tipo, nada acontece, eu vou ser sincero, nada acontece, mas... Tu não tá recomendando muito bem. Eu tô recomendando muito bem, mas, tipo, se tu viu o Dante Kokosei no Tijou, é tipo aquilo só que menos errado. Se tu pensar pra aquilo, nada aconteceu, só que, tipo, é uma das melhores comédias que eu já vi na vida, basicamente. Justo, então acontece. Por um estúdio bom, pra um staff competente também, né, dá pra ver. Então, eu vou falar agora qual que eu vou recomendar. Eu acho que eu vou ficar no óbvio, assim, eu vou recomendar o Amanchu, porque, cara, com essa staff é muito difícil dar errado. Com essa staff, com o autor do mangá, que é do mesmo autor de Aria, a staff que é basicamente a mesma staff de Aria, a DC Staff, que é um estúdio que até podemos dizer que é especialista nisso, né? Em Slice of Life. Sim. Eles adaptam tudo muito bem. Tem dois diretores, na verdade, dois diretores muito experientes trabalhando. O PV tá tudo muito bonito e tal. Eu acho que vai ser um prato cheio pra quem gosta de Slice of Life. Eu acho que vai ser facilmente um dos destaques nesse gênero de anime nesse ano. Talvez não só nesse ano, eu acho que num geral, né? Pelo peso de todos esses fatores, né? Tu acha que pode virar um clássico? Não, não sei se virar um clássico, né? Porque Arya é um anime muito underrated, assim. Ele é muito mais aclamado lá nos Estados Unidos, né? Uhum. E ainda assim não é tão conhecido lá. Aqui no Brasil, então, muito menos. Eu vejo muita pouca gente falando de Arya. Uhum. Então é meio difícil você dar esse status de clássico. Mas acho que você pensando na qualidade em si mesmo, eu acho que pode ser algo bem destacável, assim, quando se pensa nos últimos anos, né? Muito bom, Jão. Bom, mesmo estando fervorosamente no meu peito com a vontade de recomendar Tabu Tatu, eu não vou fazer isso, porque meu nível de retardo não chega tanto ainda. Então, eu vou puxar pelo lado da descoberta, pode-se dizer assim, pra mim. Eu vou me jogar de cabeça, eu quero que as outras pessoas se joguem. Foda-se. Eu vou recomendar o Days, cara. Tipo, ele me surpreendeu. Pra quem procurou pouca coisa, mesmo o Pedro tendo falado que não procurei nada, esse vagabundo, eu procurei sim, mas o Days, ele apareceu do nada. Tipo, eu tô botando bastante fé depois de ter dado uma procurada nele, ainda mais depois do programa, que abriu um pouco mais os meus olhos. Eu acho que vai ser o próximo Onega e desse tragam pro Brasil mangá de esporte. E eu, né? E se for bom, pelo o que o senhor Eugênio falou, eu gostaria que saísse aqui, pelo Onega e desse. Eu tô gostando bastante fé, gente. Tipo, acredito que vai ser bom. Eu não poderia dar uma recomendação fácil. Então eu vou dar uma recomendação infame. Esses aqui, tirando o Mob Psycho e Orange, e o Amanchu, eu acho, que o Pedro recomendou já. O que eu tô mais esperando é o anime dos líderes de torcida, o Cheer Boys, ou o Cheer Danshi. Pelo bizarro, em parte pelo bizarro. Eu sou desses que gosta das coisas bizarras. Mas eu também achei a animação legal. E a Steph interessante o suficiente. Então, eu recomendaria esse. Só pra tentar. Não é a aposta mais fácil, não é a aposta mais garantida, diria que é a menos garantida, mas justamente por isso eu acho que todo mundo deveria dar uma chance pra ele, só por isso mesmo, é a única coisa que eu vou dizer, vão, se a gente bater de cara, porque vai ser uma bosta, a gente bate de cara todo mundo junto, ninguém vai sentir a dor sozinho, mas vão, tentem pelo menos assistir o Cheer Boys, que eu vou com algum hype, pra falar a verdade, e é isso, gente. Eu fico muito feliz que ninguém recomendou a escolha mais óbvia de dar certo, né, realmente banani. Fico muito feliz que o povo tem bastante coragem, né, tudo mais. É, mas eu acho que isso é errado, né? Porque obviamente a escolha mais óbvia de dar certo é o Onara Goro, que é o do peido maravilhoso. Não, é verdade. Eu diria que é Tabu Tatu. Tabu Tatu. Tabu Tatu, quem discordar, /3. Quem discordar, porque não entendeu. É, o Pedro... Não, o Bonkoski tá comentando aqui do além. Aliás, o Bonkoski não tá participando hoje porque... Ele é um bosta. Porque o computador dele só dá merda, né? Então ele não pôde participar. Por isso que o João tá aqui substituindo ele, inclusive. Oh, a gente tá com o João. Não, mentira. Cara, tipo, eu não quero copiar ninguém nem nada não, mas eu só digo que eu tô adentrando o buraco do Bonkoski, então... E estou muito feliz por isso. Pois é, no outro podcast o Eugênio entrou pra cobrir o buraco do Sabaki. E nunca vai sair, sim. É, exatamente. Nunca vai sair. Cara, vamos focar.